na fita, se liga meu truta. Eu tô na pista pela cultura, pelo progresso, eu vou da rua. Pelo que é certo, agora segura. Tanta coisa errada no mundo, eu não vou me calar. Eu vim pra falar a verdade. O Ira na fita, nasci pra rimar, pra ser a razão, a voz que incomoda o burguês. Eu vim pra mostrar que o rap ainda é sério pra todos vocês. Vim falar do terror, da tensão do sistema que nos incomoda. Eu vim através do rap pra resgatar toda a nossa história. Vejo um menino com frio na rua, com fome do lado ninguém. Vejo polícia formando milícia, matando gente de bem. Veja só que fita, mundo louco em que vivemos. Mundo de teorias, conspiração, sofrimento. Do Ouro, Santa Teresa, em Budas, aí de São Paulo. Verdade que falo, não vou com os embalos. Raciocínio raro, foda-se os calçários. Meu passado é minha essência, faço resistência que sua casa invade. Sigo na pista escrevendo, rimando, cantando no ensaio na laje. Sou a cobrança atrasada, sua conta mais cara. Vim pelos meus na vingança pra buscar minha cara. O tempo passa, o mundo roda, os meninos não param. Willa, Willa, guerreiro audaz, luta sem medalha. Sou a cobrança atrasada, sua conta mais cara. Vim pelos meus na vingança pra buscar minha cara. O tempo passa, o mundo roda, os meninos não param. Willa, Willa, guerreiro audaz, luta sem medalha. Sou herói esquecido aqui, o quilombo deixou, filho de nordestinos, nascido em Salvador. Guerreiro audaz, existência eficaz, se esse é um sonho, eu vou atrás, combate ao poder. No fim cê vai ver que a medalha não é nada demais. Na luta pelas almas que a maldade arrastou, no exército com aqueles que pela fé se levantou. Se não for pra mudar, eu não vou me mexer. Se não for pra amar, deixa pra lá, não vou me envolver. Tipo Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Carlos Marighella. Diante da tensão, nós perde a vida e mantém a ideia. Poder para o povo, desprezo ao político porco. Que de 4 em 4 anos, conta a mentira, tá lá na Globo. Chega, tá tudo errado, para, pensa um pouco. Não conta comigo, eu tô fora desse jogo. Jogo de mentiroso, mentiram pra nós de novo. Mas sou a cobrança que chega, cê pede licença descendo do morro. Sou a cobrança atrasada, sua conta mais cara. Vim pelos meus na vingança pra buscar minha cara. O tempo passa, o mundo roda, os meninos não param. Willa, Willa, guerreiro audaz, luta sem medalha. Sou a cobrança atrasada, sua conta mais cara. Vim pelos meus na vingança pra buscar minha cara. O tempo passa, o mundo roda, os meninos não param. Willa, Willa, guerreiro audaz, luta sem medalha. Tanta hipocrisia, defesa vazia de causas injustas e impróprias. Faça reflexão, abra o coração e olhe o mundo à sua volta. Verás que somos condicionados, controlados pelo poder que, independente da cor, verás que é igual, eu e você. Chamam o gordo de baleia, alguém de viado, tanto de macaco. Camuflo preconceito social enraizado. Cê pensa que só preto que é discriminado. Acorda pra vida, cê tá moscando, tem preconceito em todo lado. Mano, para pra pensar se vale a pena viver desse jeito. Nós é tudo igual, independente da cor, o que importa é respeito. Chega de raças e divisões, chega de crenças e contradições. Não deixe que a inteligência padece e perca pra ambição. Quebra logema, corrente, grilhão, canto do rap com o coração. Inspirado na verdade, fazendo a revolução. Pelo povo sem contradição, lealdade que trago no coração. Vem com nós, solta a voz, combatendo a sequela da ponte pra cá, liga nós na missão. Sou a cobrança atrasada, sua conta mais cara. Vim pelos meus na vingança pra buscar minha cara. O tempo passa, o mundo roda, os meninos não param. Willa, Willa, guerreiro audaz, luta sem medalha. Sou a cobrança atrasada, sua conta mais cara. Vim pelos meus na vingança pra buscar minha cara. O tempo passa, o mundo roda, os meninos não param. Willa, Willa, guerreiro audaz, luta sem medalha.